sistema, o pesadelo voltou. Renascido do inferno, é, sou porta-voz do terror. Sou mais um monstro criado, ódio na veia injetado. Tatuagem, carimbo e pronto pro arregaço. Sou consequência da fome de não ter nada no prato. Sou mais um brasileiro nascido em algum barraco. Sem fralda ou leitinho, por sorte não abortado. Aqui a chuva de bala, um regão, jardim de finados. Sou a voz de socorro do moleque noiado, ou do mano de Glock te dando voz de assalto. Tem mais velórios aqui do que aniversários. Corpos desfigurados se decompondo no mato. E como as que choravam por filhos que não voltaram, ou se encontram em presídios, presos trancafiados. Eu sou preto favela, cantor de rap, o alvo. Terror da playboyzada com meu verso sanguinário. Sejam todos bem-vindos, apresento a nossa fábrica. Movida a ódio e sangue, não tem descanso, não para. A cada monstro criado é mais um corpo sem alma, nascido sem coração, que na revolta te mata. Sejam todos bem-vindos, apresento a nossa fábrica. Movida a ódio e sangue, não tem descanso, não para. A cada monstro criado é mais um corpo sem alma, nascido sem coração, que na revolta te mata. Aqui em Fortaleza, várias quebradas é assim. Cotidiano violento resulta num triste fim. Periferia, Zona Norte, bairro Planalto, PC. Também não é diferente, Jurema e Bom Jardim. Finado Regiberguim, vários se foram mais cedos. Mortos covardemente, pra mim eternos guerreiros. E cada rosto uma lágrima, é uma saudade que fica. Só prevejo vingança na terra da injustiça. Sociedade egoísta pra classe pobre não liga. Não passamos de números chamado de estatísticas. Aqui eu só existo quando mato a vadia, ou quando enquadro seu carro e atiro no para-brisa. Levo sua joia e dinheiro, e que se foda a polícia, que não dá segurança, só dá ibope pra mídia, que lucra com nosso sangue na exibição da notícia. Propaganda de monte pra atrair o turista, que explora milhão. Aqui as nossas meninas, mercadoria barata, se encontra em qualquer esquina, se vendendo por droga ou um prato de comida. Com 12 anos de idade, a inocência perdida. Realidade é cruel, aqui não é fictícia. Se eu narro a verdade e falo em minhas rimas, justiça vem e censura meu crime, apologia. Querem me ver de algema, não caio na armadilha. Jamais vou me omitir, sou kamikaze suicida. Mesmo que pague o preço com sangue ou minha vida, ao senhor desde já peço minha proteção. Me livrai do caminho doitão e da detenção. Demônio atenta na mente, toma minha direção, pra que eu não vire o santinho em forma de oração. Os inimigos me invejam e sonham com meu caixão. Enquanto eu respirar, minha voz vai tá em ação.